Livre a sessão ao nível 080, Vitor Golf Echo. Obrigado. Sim, obrigado. Controle, bom dia, Gol 897. Gol 1897, contato radar, sua nível 360, sai da Gol e transição Gonza. Vai ligar o nível 360, 897. 3179, pronto para o táxi, 102 a bordo, Patrick, Alterna Galeão. Autorizado à direita no ponto de espera da 10, 118, corrija, 118.6, o altímetro no 05. Está à direita, ponto de espera 186, então bom dia. Bom dia. Espera de estacionamento, está 3153, está no 05, visual com a aeronave da companhia na retaguarda. Livre, chame para o táxi, 3153. Livre, chame para o táxi. O local está estacionado. Pátio 5. Pátio 5, sim, aguarde a coordenação. Seria possível coordenar durante? Vamos coordenar 35, aguarde. Para início de pushback e acionamento, Rio 9641. Rio 9641 autorizado, pushback e acionamento, chame táxi. Chamada do táxi. Eric. Oi. Bom, bom. Obrigado, amigão, valeu. Beijo. Decolou os 4-2, chama agora o controle em 11935, bom dia. 1935, bom dia, Gol 804. Oi, Salvador, bom dia. 3179, está no ponto de espera da 10. 3179 ali, mantém cabeceira no 0, então 3179. Ali mantém 3179. 02685, alterna 12545, Índia Mike Alpha. Para Recife, 2685, alternando 2545, Papai William Mike Alfa. Sábado, bom dia. Bola da 10, com curva direita na gole, Ofito, 1935 ao controle, 1862 a torre, 5441 é o transponder, 6719. Correto, chame para acionamento, 6709. Mike Tango Lima, cópia. Prossiga. Mike Tango Lima, autorizado Teresina, nível de voo 280, pela rota Perzulu 20. Decola da pista 10, curva esquerda, saída Momo, transição Flock. Controle 119.35, torre 1186, acione 5425. Você não vai entrar na porra de gole. Tente. Tango Lima, assim que o Boeing da Rio liberar a retaguarda, inicie chame para o táxi. Sim, obrigado. Estimativo, após voar na proa 230 por 60 milhas após na proa de Sagaz. Positivo, proa 230, 60 milhas após Sagaz, igual 1897. 31-79, decola os 44, chame o controle em 119-35, um bom dia. Obrigado, bom dia. O Salvador, o Papa Romeu, o Mike, Papa Lima. Na escuta? Estima notificado, Salvador do Cthulhu, na base da Gama, instruções de treinamento. Confirme. Notificado Salvador, Grupo Zulu Vasta Gama, instruções de treinamento, Mike Papa Lima. Mike Papa Lima, ciente, confirme o setor dessa localidade, é norte ou sul? Sul, senhor, sul. Proximidade ali do Hotel Toscana. Ciente, aguarde a coordenação, altímetro no 015, Mike Papa Lima. Lima, para o Tafo, está 3-1-5-3, está com 1-5-1 agora. 4 horas e meia, cena Guarulhos. 1-8-9-7, passa nível no 3-0, chame Recife no 288, aterna 1-3-3-2-5. Recife no 288-3-3-2-5, 1-8-9-7. 18-6, obrigado, bom dia. Bom dia. O Rio 9-6-4-1 está acionado com 03 a bordo, 2-50, alternando Natal, pronto para o táxi. Autorizado táxi via Juliette Alfa no ponto de espera 118-6, Rio 9641. Senta Juliette Alfa, ponto de espera 18-6, 9641. Total 9911. Total 9911, aguarde coordenação para Recife, altímetro no 05. Positivo, colher só Recife, aguardando. Whisky Golf Oscar pronto para cópia. Whisky Golf Oscar, prossiga. Whisky Golf Oscar autorizado para Serra November, Índia Charlie, nível 080, decola da pista 17, corrigindo, decola da pista 35, curva esquerda, saída Momo Albo, a por direto, o controle Salvador é 1119, decimal 35, torre 1186, código transponder 5410. Está autorizado 80, Serra November, Índia Charlie, decola 35, concluída, esquerda, 3 da Momo, com transmissão em alvo, após direto. 119-35, controle, 108-6-5410, transponder, protegeu o Whisky Golf Oscar. Whisky Golf Oscar, protegimento correto para acionar 118-6. Para acionamento, 108-6, Golf Oscar, Bravo. Mike Papa Lima, cópia. Tá pronto. Autorizado 500 pés pelo litoral, decola da pista 17 com curva à direita. O controle Salvador é 1119 decimal 8, torre. Corrigindo. Controle Salvador é 1119 decimal 35, torre 1186. Acione 0121, Mike Papa Lima. Positivo 17, curva direita, 500 pés. Controle 1935. A torre 186 e o transponder 0121, Mike Papa Lima. Mike Papa Lima, autorizado o acionamento para o táxi 118 decimal 6. 186, muito grato. Senhor Salvador, total 9911. Está pronto para o pushback acionamento? É possível aguardar depois a autorização? Afirmativo, autorizado, chame para o táxi aguardando o quadro, é 9911 no total. Aguardaremos para a quadra então. Direcionar reporte táxi, Whisky Golf Oscar. Funcionará, reportará táxi, Golf Oscar. Oi, Papa Romeu, Mike, Papa Lima. Papa Romeu, Mike, Papa Lima. Prossiga. Prossiga, mencionado, pronto para o táxi. Pressou o Papa, despressurizado, estamos autorizados. E a caixa vai lá. Ok, comandante. O 9641 ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, 9641. O Mike Papa Lima com o seu pátio? Pátio 4. Livre acionar reporte táxi, Mike Papa Lima. Tá pronto pro táxi, Mike Papa Lima. Está autorizado até a interseção, Mike Papa Lima. Até a interseção, Mike Papa Lima. Contra isso, no 53, decolou de Salvador aos 49, chame controle em 119-35, um bom dia. 1935, bom dia, 3153. Obrigado. Cara. 20, chame Recife na 288, alterna 133-25. Lima Vistados, autorizado ingresso e decolagem no 7, cruze fora do solo, 60 graus, 612 nós, Mike, Papa Lima. Papa Lima, cruze fora do solo. Bom dia, 3153, decola nas suas costas. Estou 3153, contato radar, subo nível 380, saída da El Transição Blast. Confirmado, 340, 380, saída da El Blast. 38. 38. Só 3153, nível 340. 340, 3253. Delta cópia. Para Manati, 500 pés, decola da pista 17 com curva direita no Axé. Controle Salvador em 119.35, torre 1186, acione 0115. Colagem no 050 graus 49, 9641. 9641, iniciando. Romeu mais uma palima, mantém 500 pés, corrido Axé, aponte fora da barra. 500 pés, corrido Axé, pode estar precisando final para pouso, ok? Sente. O 3153, necessita desvio aí à esquerda, pro 215. Quantas milhas pro 215, tá 3153? Gente, 215 por 30 milhas, por 3153. Pode falar a letra da presente? Mantenha o perfil. Papa Romeu, mais Papa Lima, confirma espaço para o pouso. Mais 3 minutos, Ana. Gente. Pouca transição Aracaju, controle 119.35, torre 1186, transponder 5424. Positivo conforme 3190 para Recife, com decolagem para a interceptação da Upper Whiskey 58, com curva esquerda após a decolagem, Tucaracaju é a nossa subida. 19.35, controle 18.6, é a torre 5424 transponder, o total 9911. Correto, reporte para o táxi 9911. Trabalhamos para o táxi 9911. Controle 119.35, bom dia. 19.35, bom dia. Por isso que necessita manter a prosseguida no presente. Salvador, para Romeu Mike Tango Lima, acionado para o táxi. Está com 4 horas e 9 de autonomia, alterna São Luís, POB 05. Gente, tá 3153, livre de desvio. Obrigado, pro 1800. Autorizado o táxi via Juliette Alfa no ponto de espera da 10-1186, altímetro no 015, Mike Tango Lima. Táxi Juliette Alfa para 10, quando pronto, 1186, com 1015, para formar o Mike Tango Lima. Descida 050, precisa manter a presente proa 40 até 40 milhas. Diz isso. Eu vi desvio, já passo por términos. É. Controle Salvador, bom dia. Rio 9641 vai cruzar 3 mil na sua escuta. Rio 9641, contato radar, nível 310, sai da Momo Transição Froti. Momo Froti, para o 310, 9641. Web 6709 para o táxi com 77, 4 e 30 com 15. Webjet 6709, aguarde a passagem de um Boeing 727 à direita, após siga o tráfego no ponto de espera 118.6. Passo 27 à direita, após 18.6. Correto, altímetro no 05, Webjet 6709. 0 no 5, obrigado. São 3153, passa nível 1110, chame Recife 1288, alterna 1-3325. 1-3-2-8 ou 3-3-2-5? Negativo. Obrigado, bom dia, 3-1-5-2. Ingresso futuro para ponto, Mike Papalima. Mike Papalima, livre de frequência para coordenação. Beleza. Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Mike Tango Lima, aproximando-se do ponto de espera da 1-0, pronto. Mike Tango Lima, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da pista 10, o vento é de 70 graus com 8 nós, Mike Tango Lima. Viva alinhar e decolar, Papa Romeu, Mike Tango Lima. Tango Vitor Gufieco, 38 milhas, noroeste, Salvador, chame Recife 1-2685, alternão 1-2545. Tango Vitor Gufieco. Escuta, Vitor Gufieco. Chame Recife 1-2685, alternão 1-2545. 1-2685, 1-2545, Vitor Gufieco. Poderia confirmar o nível autorizado para o gol 1922? 050. Obrigado. E bom dia, Objeto 6709. 709, bom dia, ali mantenha no zero. Ali mantenha no zero, 6709. Mike, Eco Delta, mantenha 500 pés, corredor Axé. Ok, está mantendo 500 pés, corredor Axé, solicita pro direto, Manati, protocolo marítimo. Gente, autorizado direto Manati, reporte 20 mil Salvador. Reporta livrando CTR, Delta. Total 9919 para o táxi, estamos com 2 horas e 20 de autonomia, 3 a bordo, Maceió alternativa. Confirme PB, total 9919. 03. Bem, gente, autorizado o táxi para o ponto de espera da 10, quando lá chame a torre em 11830 ou altímetro 10 no 5. Positivo, iniciou o táxi, ponto de espera 18.35. Muito obrigado. Total 9919, quando possível, faça uma chamada em 1234. Afirmativa, agora? Pode ser agora, afirmativa. Ok. Oscar. Oi, caralho. Oi, Oscar. 1922, reautorizado, nível 080. 080, 922. Atenção, fazer o R9 da 10. Autoriza após o Zil Serra Vitor 366. Autorizado, após o Gil, pro outro Serra Vitor 366, gol no 922. Ok, está iniciando curva direita pro 366. Ok. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Mike Tango Lima, na Momo. Papa Romeu, Mike Tango Lima, contato radar, nível 280, sai da Momo, transição flota. Contato radar, Momo, transição flota, Papa Romeu, Mike Tango Lima. Rio 9641, passa nível 120, chame Recife 1-2685, alternando 1-2545. 2685, alternando 2545. Afirmativo. Mike, é o poder estimado para pouso? Ok, estimado ao Juno 1-1-6. Delta, alinhado, pronto, decolagem, 35. Vicente, aguarde para iniciar. Aguardará o escorpião. Web 6709 decolou às 11 horas. Chama agora o controle em 11935, bom dia. 1935, bom dia, 6709. Descida por 50922. No centro do tráfego autorizado, alinhar e decolar da pista no 0, 60 graus, 89919. 991, centro, alinha e decola, pista 1 no 0. Confito. 340 na Vale Alfito, 6740. Whisky Golf Oscar autorizado a decolagem da 35, vento de 50 graus com meia dúzia nós, Whisky Golf Oscar. Autorizado a decolagem de 35, o Whisky Golf Oscar. Bom dia, Oscar Serra Mike. Oscar Serra Mike, prossiga. Golf Oscar, bom dia. Total iniciando. Livre decolagem 60 graus com 89. Total. Holy check. Gente, 040 na radial 260, até quantas milhas? Até 30 milhas, meu amigo, 35 milhas. Gente, até 35 milhas eu lhe informo que eu recebi aqui o seu plano de voo como sendo um plano visual, nível 045, e não foi modificado para nível ISR, pode confirmar? Positivo, pode ser visual, não tem problema não, mas nós fizemos. Gente, aguarde a coordenação um minuto, o time entrou no 0 ou no 5. O que está certo, Atis, muito obrigado aí. Nada, vai decolar da pista 17 ou da 1-0, acho que vai a mais? 17, companheiro. Gente. 2859, essa é a identificação, chegada a Bonf, desça nível 050. Identificou Bonf, 050, até 3859. Total 9911, decolou 04, chama agora o controle em 11935, bom dia. Controle 11935, total 994. Dado para o pouso, aguarde 1100. 1100? Aguarde, cara. Rádio 6709, passa nível 130, chame Recife 1288, alterna 133-25. 288-3325, obrigado, boa. Controle, Whisky Golf Oscar, 1220, perdão. 1220. Sua direita no corredor Axé, mantenha 1000 pés pelo litoral, controle 119-35, torre 1186, transponder 0120. 0120, alô, transponder, confirme. 0126, confirmando, 0126. Afirmativo, 0126 no transponder, 1000 pés, curva direita, corredor Axé, 186, a torre, controle 1935. Tá pronto para acionamento da IBTA. Chame a torre para acionamento, Oscar Serra Mike, 1286, altímetro 1015. Obrigado, bom dia, companheiro. Bom dia. direcionamento HDBPA. Direcionar reporte táxi, Mike. Obrigado, meu irmão. Romeu Mike Tango Lima, passo nível 120, chame Recife no 2085, alterna 12545. 2685245, bom dia. Bom dia. Golf Oscar. Suba ao nível 030. Atenção 030, isso Golf Oscar. Gol 922, complete RNAV, chame torre 1186. 1186, fala bebê. Torre, bom dia, gol 1922, tá 4 milhas do Cervito 372. 922, bom dia. Informe checado, pista 10, o vento no momento 40 graus, meia dúzia nós. O 1922. 1922 já está trem baixo chegado. Impulso livre, pista no zero, 1922. Apenas os primeiros 90 metros impraticáveis em 1922. Gente, muito obrigado, autorizado por 1922. Para 190, frente da Lima. Gol no 605, essa identificação, chegada bom, desça nível 060. 060, gol no 605. A 3859, autorizado nível 040. Fazendo desvio aqui, reviso informações. Sua nave? É o total 99 no ano, necessita de um desvio aqui para livrar formações, e dá mais ou menos Aracaju. Comprou? Livrar aqui agora pro 030. Gente, livre de desvios. Livre a sessão,